6 minutos praticamente das 13 horas, vamos até lá com os Osanos. Já tenho alguns elementos em estúdio, tenho o Mário, o João e o Diogo. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, Fátima. Muito bom dia. Bem-vindos aqui à Rádio Nazaré, cá estamos mais um ano. É um gosto voltar. É sempre um gosto para mim também vos receber aqui, nesta casa, onde recebo o carnaval quase todo. Passo quase todo por aqui. E bem. É verdade, passo quase todo por aqui. É sempre um gosto receber grupos novos, como foi, como é o vosso caso, que dão brilho ao nosso carnaval e dão continuidade, principalmente. Vamos lá falar um bocadinho, já vou falar com o João, que eu sei que o João é novo nestas coisas. Exatamente. Nomeadamente em termos de Osanos, já e vamos claro. Saber no resto. Quem é que nos fala sobre o ano passado, como é que correram as coisas? Pode ser o Diogo, que ele está cheio de vontade. Cheio de ansias por falar. Então, o ano passado, correu muito bem, correu muito bem. Fizemos tudo o que queríamos fazer, não fizemos mais porque não deu. Mas foi bom, divertimos-nos muito, aguentámos muito. O carnaval é uma guerra. O carnaval dá cabo de corpos. É uma guerra. Ah, sim, senhora. Mas foi. Correu muito bem. E mesmo que na carreira a gente divertisse à mesma. Porque... Ora bem. Mas há pouco, falávamos lá fora sobre se estar a chover ou não estar a chover. Esteja a chover ou não. Isso não impede nada. Nem impede nada. É mais chato, mas nem impede. Ora bem. Tenho aqui o Yuri Martins. Olha, ela também é ousada. A Alindes e a Rita Simões. Bom dia. É os fãs. É os fãs? É. O Yuri é um membro. O Yuri é aquele que está em Inglaterra que tínhamos falado. Está embarcado. Ok. E a Rita Simões, não sei quem é. A Rita Simões diz o mês lindo. É minha merda. Não sei quem é. No carnaval ninguém conhece. Já me vai pedir um autógrafo. Mais um. Sim, senhor. Há novas aquisições então este ano. Afirmativo. Para os Osanos. Somos o grupo que estamos a crescer. Ainda bem, né? É bom sinal, o pessoal está a começar a identificar connosco e quer participar na brincadeira. Este ano entrou o João, está aqui ao nosso lado, conseguiu vir connosco. Entrou o André Veigas e entrou o João Cunha. Bruno. Já estás a chamar nomes ao pique. Nem, pá, então, é tudo bom. E então, sim, o Bruno Cunha, exatamente. E estamos a crescer. Ora bem, portanto, é isso que se pretende, né? Um bocadinho mais de pessoal, mas sempre pessoal que se identifique com vocês. Tem que ser. Porque nós somos um grupo que gosta muito de brincar, de animação, nunca estamos chateados, é sempre para rir. A gente só gosta de se rir. E quando há pessoas que querem essas coisas, a gente não gosta muito dessa onda. O Cristiano de Cebola. Olha, vamos a falar. Não deve ser bonzinho, ah, meu. Aos anos que não vejo esta gente. Exatamente. Faz todo sentido. E temos o Bruno Cunha. O João Cunha. Pronto, peço desculpa. Aquisições de peso. Exatamente. João, como é que tem aliado? Diz lá. Foi numa noite de covos, vamos dizer assim, que eu... Estivemos a falar, estávamos todos juntos e por acaso fui eu que perguntei: ah, quando é que eu posso fazer o fato? E eles disseram: é já. E eu: pronto, está bem. Depois já começaram a convidar-me oficialmente e foi aí que eu aceitei e vi para este grupo. Fizeste um bocadinho difícil, primeiro. Claro, não pode ser assim tão fácil. Tínhamos um contrato, assim, com coisas, com leis e tal. Agora diz a verdade, desde o ano passado que andava a chorar. É verdade. É pá. Antes de entrares nos Osanos nesta aventura que começa este ano, não é? Exato. Como é que eram os teus carnavais, diz-me lá? Os meus carnavais foram sempre passados, ou com amigos ou em família. Só no ano passado é que eu comecei a ir num grupo, nos bicicletas, e este ano decidi dar as... chance, entre aspas, a mais um grupo na minha vida. E esse grupo é os Osanos. Muito bem. Então, estamos a dar uma chance, bro. Já viste. São privilegiados. Não é a gente, então. É pá, está uma fila até o McDonald's para entrar. Estás a brincar. O que é que os buracos estão assim? À viva. Uma contratação custa só um fato, desculpa lá. Exatamente. Não, mas tem uma cunha, que ele é primo do... É primo do Miquel, é primo do membro. Foi o primo pôs a cunha, vou lembrar. Passada. Está a crescer. Sim, senhora. Mário, os Osanos brincam no domingo, o carnaval, é isso? No sábado, peço desculpa. É sábado, são tantas conversas de carnaval que às vezes já... Mas no domingo também brincamos. Já temos que ir lá todos os dias. Não, mas como grupo é no sábado. É, sim. É o vosso dia. Os Osanos é o sábado, sim. Depois vamos até lá acima, no domingo. vêm até ao sítio para fazer a passagem de testemunho. Aí acho bem, tenho dado sempre essa nota, de que quantos mais lá estiverem em cima, mais bonita se faz a festa. Claramente, claro. Até porque, acho eu, é a minha opinião, nós temos sempre uma alegria muito grande com os nossos reis e gostamos muito de acarinhar os nossos reis, porque nem todas as pessoas estão dispostas a assumir aquele papel. Como e é, aqueles que o fazem merecem que a gente lhe dê toda a atenção e lhe use a carinho e os acompanhe, porque de facto não deve ser nada fácil ser rei e rainha do carnaval. Por fora é bonito. Para algumas pessoas, calhar, exatamente, sim, por fora é bonito. Para algumas pessoas, se calhar, é mais fácil, mas há outras mas que... Mas acredito que seja tem, uma guerra. É uma guerra, tem que estar em todo o lado, e tem que estar a ser bem dispostos também, não é? E também, se calhar, não aproveitam a 100%. Isso é quase não, e merecem o carinho ao domingo, como não, é óbvio. Claro, merecem. Durante o carnaval todo, sim, mas sim, especialmente sim. No eles divertem-se de outra maneira. Pronto, claro, exatamente. Então, se divertir à mesma e divertem-se, eles tratam disso. Mas pronto, é um carnaval diferente e... Eles sacrificam o carnaval deles em prol de todos nós, portanto, o carnaval sim. De todos nós. Portanto, mas também o que costumo falar neste com o Marinho, sempre na brincadeira, os dois que estávamos ser reis um dia. E eu acho que. Eu sou o rei, ele a rainha. Pronto, mas eu deixo que seja rei a qualquer coisa da realidade da e ter razão de estar a dizer, mas também ao mesmo tempo é uma honra ser rei, na minha opinião, é uma honra, é uma coisa claro super sim. Bonita, pelo menos é quem dá valor, como nós, não é? Claro, e é tipo o auge, na minha opinião, é o auge de carnaval, pronto. E então é uma coisa que nós também ambicionávamos no futuro, mas não é assim de dia para o outro. Mas eu acho muito bonito e é super importante. Ah, nunca pode faltar. Daí eu achar que se a senhora ir até lá acima fazer-se também parte da passagem de testemunha é muito bom. Mesmo quando éramos aos anos íamos à mesma, porque os aos anos acabam sendo um grupo de amigos que sempre fomos. Ok. Sim, mas fazemos questão de ir lá acima. Quem conseguir levantar. Porque é só quem está. Tenho aqui mais uma menina, Ana Maria Lazarino. Que simpáticos e lindos beijinhos escritos. É minha mãe. É a tua mãe. É outra fã também. Também é uma fã incondicional dos Osanos. Os Osanos ainda não têm a marcha pronta. Não. Como é que está a marcha? Diz-me lá. Epá, estamos a gravar ainda os instrumentos finais, ainda não estão as vozes finais. Pronto. Como temos que ir buscar também um artista para a bateria, um artista para quem produz, faz as cordas, mas temos que ir buscar para os sopros, temos de estar assim um bocado dependentes também da disponibilidade de todos. Mas antes de sábado magra, a partida temos marcha. Está cá a marcha, sim, senhor. O objetivo é esse. Há pouco falávamos o Francisco Teixeira, diz boa tarde pessoal. Boa tarde, sexta-feira para todos vocês. Há pouco falávamos sobre isso em off. Trabalham fora da Nazaré, o que também dificulta um bocadinho aqui o conseguirem conciliar a vida profissional e familiares, pessoal, com o conseguir ter as coisas mais cedo prontas. O caso da marcha, será isso? Também um bocadinho. É também um bocadinho. Tudo. É, tem que haver um jogo de cintura para conseguir conciliar tudo também. Mas tem que ser feito, tem que ser feito. Mas eu nisso vou sempre para a frente. Nem que perca um bocadinho, acaba sempre por meter em prejuízo outras coisas, mas isto é, nesta altura, é o mais importante, ou das coisas mais importantes. Ora bem. E então temos que ir lutando para que as coisas se façam de uma maneira ou de outra. O que interessa é ver marcha todos antes. Com novas aquisições, vocês têm que fazer as coisas. Não, isto é para trabalhar. Ora bem, a Liliana Caria. Há maravilhosos beijinhos também para vocês. Qual é o tema deste ano do fato? Como é que isso vai ser? É, posso falar eu? Pode. Nós é sempre o mesmo fato. É sempre o mesmo fato? É, ok. É, nós lá está. Tanto que o que a pessoa tem que fazer com quem está no nosso grupo é comprar o fato. Nem é comprar, é fazer, porque o fato é mesmo feito de uma costureira. Pronto. E então o nosso fato é a nossa identidade. E costuma-se, é para ser sempre o mesmo. Podemos alterar algumas coisas, alguns acessórios vai do fato. Vai acontecer este ano. Vai acontecer. Mas a identidade é sempre a mesma. Relembrem-me o fato. Opa, como é que explica? É tipo uma casaca, preta de veludo, assim com uma coisa com os bordados em dourado, com uma estola em pelo artificial. É exatamente. Okay. Umas calças assim meio largas e apertadas, canelas, botas altas, uma coroa, cara preta e dourada. É um fato de rei, pronto. E é mais por aí. E vão continuar com este fato. Vamos mudar os elementos interiores. Exato. O colete e a gravata, talvez usemos um laço este ano. E se calhar o objetivo vai passar por aí, 3 em 3 anos mudar pelo menos os elementos interiores. Alguns artigos, alguns. O fato é quando se aguentar. Enquanto ele aguentar, anda por aí de rojo. Exatamente, anda de rojo. É porque há sempre aquela giga joga do. Quando uma pessoa entra num grupo novo, tem que dar bastante dinheiro ou pouco dinheiro para um fato, mas para o ano que vem, se for pouco, vai ter que dar para outro, para outro, para outro, para outro. A gente prefere investir um bocadinho mais, mas ter um fato que nos dê identidade. Claro. Mas a partir daí, ir aperfeiçoando. Ir aperfeiçoando. Exatamente. O Yuri Mafra Martins Arres. Arres. Arres. E a Andréa Santos, não os sei, melhores. Também não sei quem é. A dizer em que. Já vais apanhar com os Vocês vão. O vosso percurso no sábado, ou. Aquilo que vocês põem no GPS para seguir, no itinerário, exatamente, estava-me a fugir, não andava aqui à pronto. Obrigada. O itinerário no sábado é diverso, não é? Portanto, nunca é o mesmo. Ou é? É eclético. Não, acaba por ser um bocadinho do mesmo. Tentamos ir ao máximo de casas possíveis. A que portas é que vocês vão bater? Mas falando em casas ou especificamente? Onde é que vocês vão apoquentar pessoas? No sítio e na praia. Isso. Começamos sempre lá em cima. Nós começamos muitos do sítio, a maioria do sítio. Porque estamos a começar no sítio. E depois vamos descendo a madeira e vamos apresentar. Exatamente. Vamos nos apresentando nas casas. Também muito que foi como eu tinha dito há bocado. Muitas delas já nos conhecem mesmo sem ser aos anos, pronto, são casas que nós frequentamos bastante, mas também tentamos ir a casas que não frequentamos também para mostrar a imagem e para mostrar a nossa animação, o carinho, pronto. É. E normalmente o pessoal nestas taberninhas que vocês vão... As melhores. Vão visitando, acabam por entrar obviamente na brincadeira e sim, também sem dúvida, se oferecem alguma coisa para comer, né? Começam a vê-los amarelinhos. Mais ou menos. Para comer, não, mas para beber, às vezes, e da calha, qualquer coisa. Mas também vai dar por causa disso, não é? Vamos lá para a brincadeira, não é? E o João já começou os treinos para isto tudo? Já comecei aqui com os mestres e... Tem-se feito um bocadinho. Tem-se feito um bocadinho. Tem que ser, é normal. Estas coisas não são fáceis, o corpo... Treino duro, guerra fácil. O que arde cura, nunca ouviste? Exatamente. Por isso. Por dentro fica tudo curadinho. Tudo. Exatamente. Sim, senhora, portanto, mas já estás preparado para andar aí então de tasquinha em tasquinha? Não vou dizer preparado, porque pronto, não tenho a pedalada destes dois, mas até lá acho que consigo arranjar assim um bocado mais de estaleca para isso. Qual era o se é que tinhas um grupo ou uma banda infernal que admiravas mais antes de entrarmos aos anos? Agora, obviamente, só os aos anos é que... Não, eu gosto de tudo em geral. Vou gostando de tudo, porque vou ouvindo um bocadinho de tudo também. E pronto, surgiu a oportunidade de vir para eles e é o grupo que eu mais me identifiquei até o dia de hoje. Faço-te a pergunta, o que é que, obviamente que a resposta é fácil, mas o que é que representou o carnaval para ti? Que idade tens já agora? Eu tenho 21. 21. O carnaval para mim tem-me representado a vida. Não é nada. A vida mesmo. Se outra coisa, então, mas é verdade. Sim, é verdade. Diga a mesma coisa. É a vida, completamente. Eu digo que podemos estar a viver a maior parte do ano na nossa vida, mas nós gostamos mesmo é do carnaval. Nós queremos é estar a viver o carnaval. Traz aquele alívio das dores todas que exatamente. A nossa vida nos dá durante exatamente. O ano todo, não é? E parece que no carnaval nós tomamos conta, como tu dizes, da nossa vida. Exatamente. E não deixamos que mais ninguém o faça. Tal e qual, um não, mais nada. Sim, senhora, vocês também têm a mesma percepção, acho que já falámos disso ano passado. É, mas a gente somos muito... Embora, pronto, vocês têm uma vida familiar, já não é assim. Sim, então, mas isso dá para distinguir as coisas, é o que eu digo sempre. Exatamente. Eu sou pai de família, tenho o meu trabalho, tenho as minhas coisas. Mas no carnaval não existe, ele está na Nazaré e pronto. E graças a Deus quem está comigo também sabe disso e respeita, que é o mais importante, na minha opinião. E depois, quando acaba o carnaval, volta ao normal. Pronto. Mas também tem esta sensação de que o carnaval vai-nos dar aqui... como que uma segunda vida depois dos caros vídeos. A vida é difícil durante o ano, por dificuldades, seja familiares, seja o que for. Às vezes perdemos pessoas pelo caminho e isso deixa-nos sempre feridas, não é? Mas o carnaval acaba por ser quase uma cura disso tudo. Vem camuflar um bocadinho. Camuflar um bocadinho o stress diário. Mais dormir. Exatamente. Estamos todos juntos com os amigos, dá para divertir, dá para esquecer o normal. Depois volta à vida. Pronto, é isso. Mas faz parte. Faz parte e é preciso que jovens como vocês se mantenham interessados no nosso carnaval. Eu acho que têm aparecido cada vez mais jovens e cada vez mais novos a quererem ingressar no carnaval e a fazer coisas junto com os amigos, e isso é sempre salutar e de aprender inclusive com os mais velhos. Não sei, vocês foram aprendendo também com aqueles que são os mais velhos, com as vossas referências, não é? Sim, com a família, com a família no geral. Se os meus pais não gostassem tanto de carnaval, eu também não sei se estava aqui agora, não é? Pois, porque acaba por haver um motivo a gostar, mesmo que não quisesse ou que quisesse, mas por acaso gosto, não é? Mas podia não gostar. Há pessoal que não gosta, há pessoal da Nazaré que não gosta. Não, há pessoal que não gosta do carnaval. Legal, e tem todo o direito. Contra isso, nada. Completamente. É uma coisa que tem que ser incutida ou que nasces com ela e depois tens que alimentá-la, pronto. Ora bem. Temos aqui o Vítor Fragoso, deve estar em França, acho eu. As dores da Timaria da Piedade. É verdade. É uma grande marcha dos rolhas, sim senhora. Ora bem, então, temos a marchinha no forno, ou a entrar praticamente no forno. Está na air fryer agora. Agora é mais tem moderno. Que estar na moda. Está na air fryer. Agora é mais moderno, sim senhora. Mais 15 dias no máximo. 15 dias, se calhar. Não, 15 dias. É pá, correr tudo bem como é suposto. Antes dia 7, antes dia 7 estamos a fazer conta que o Filipe termina o trabalho. Vão fazer lançamento da marcha ou aparecem para? Vai aparecer. Aparecem aí de repente. O lançamento é de repente. O lançamento pode ser aqui, a gente lança. Como temos feito. Exatamente. Estou a perguntar porque o pessoal tem aderido cada vez mais a essa situação. É uma tendência agora, sim. Da marcha, daí eu perguntar, porque podiam também ter isto pensado. E bem, acho que é uma forma engraçada de antecipar o carnaval. É, mais uma extensão, digamos assim, do carnaval, porque já tivemos um baile de máscaras, vamos ter o próximo agora no sábado. Portanto, amanhã. E pelo meio já se faz, lá está, isto são treinos. Exatamente. tal e qual, é preparações. É preparações, para a batalha final. Final, exatamente. Eu sempre a dizer, isto não é um sprint, é uma maratona. Tem que se aguentar. Bastante e dura. Aos sim, senhora, bastante dura. Portanto, vamos ter aqui o lançamento da marcha, assim que estiver pronta, teremos todo o gosto em lançá-la aqui. Com certeza. Na Rádio Nazaré. Vocês no domingo, já falávamos sobre isso, vocês vão lá acima ao sítio, vão andar aí para as taberninhas onde vos abrirem a porta, onde não abrirem vocês batemos e esperam que alguém vos chame, e depois vão andar por aí até que horas? É até o corpo aguentar? Isso é um bocadinho difícil de responder. É até o corpo aguentar, mas tentamos. O ano passado, aquele dia fomos até segunda-feira. O sábado é vosso? O sábado é garantido, todos. O nosso dia mesmo, do grupo, pronto. Estamos como grupo. E depois não estamos como grupo, estamos como amigos. Mas, claro. Ou seja, estamos todos à mesma. Até porque há membros do grupo no domingo que têm outros grupos. Pois. E têm que desequipar de manhã para equipar para outros. Pois. As acordes. Quem ainda tem outros grupos, está a seguimento. Por exemplo, o ano passado demos. Eu, ele e o Miquel. Foi de sexta a terça-feira. Sempre. No dia a seguir já estavam prontos para... Seguimos com o fato, fomos a casa. Aliás, acho que só tirámos o fato segunda-feira. Fomos domingo, depois começámos... Fomos receber os reis, fomos à casa dele. Tivemos com as maltesas no redondo. Yeah. E depois viemos para baixo. Ainda com o fato. E foi até segunda-feira, pronto. Segunda-feira é que fomos a casa e mudámos de fato. E esse fato ainda está vivo. Está vivo, isso. Não precisou de remendos nem nada. Não. Lavado a vapor, está tudo bom. Esse é outro problema. É a resistência não só dos corpos como dos fatos. Principalmente o vosso, que é sempre o mesmo. Portanto, exatamente. Tem que tratar mas bem. Pelo menos o meu não tem marcas ainda. Não. Eu também acho que, como lembro, não. Mas não tem. Pinturas na estola às vezes aparecem, mas lá se consegue tirar. É tecido resistente. Tem que se aguentar até. É tecido resistente. É como os donos. Ora bem, nem mais. Temos aqui outra vez o Bruno Cunha, será? É. O David foi até quarta às 8 horas da manhã. Oi. É o nosso outro amigo também. Ah, o David. Não, mas eu estava a falar dos Osanos. Como Osanos, com o fato dos Osanos. O David no domingo tem os cheios da areia. Ok. Por isso é que ele teve que mudar de fato. Não, já é outra coisa. Já é outro. Outros 500. É outro negócio. Também há de cá vir. Entretanto, também há de cá vir para contar essa história. Sim, senhora. Portanto, temos patrocínios. Vocês patrocinam-se uns aos outros. É gente. É. Exatamente. Falávamos há pouco, porque vocês também falaram nisso no ano passado, falámos, mas em off, ainda não é este ano que vão fazer carro. Vamos ver. Este ano já não vai ser, né? Mas, é um mas continua a ser um objetivo para vocês. É, porque o El Desfile é maravilhoso e a gente todos os anos anda à rasca, é agora, mas depois nunca dá, né? E então, vamos ver, é aos poucos. O que é que acham que seria necessário para que os grupos como vocês, que são poucos e muitos de vocês não estão na Nazaré permanentemente, porque a nível profissional têm que estar ausentes, o que é que seria necessário para vocês conseguirem ter, por parte de quem organiza o Carnaval, alguma ajuda? Isso seria bom para poderem fazer o carro? No nosso caso, não se trata disso. Parte de nós, não temos disponibilidade. Okay. É uma questão da disponibilidade e o tempo para fazer, para arranjar um veículo a motor, né? Para depois montar em cima disso o carro. É mesmo só disponibilidade, porque acho que nada que terceiros possam, e seria muito bom se ajudassem, e ajudam, e têm ajudado todos os anos. Acho que não é por causa disso que não temos feito carro, é mesmo disponibilidade. De tempo para estar na Bonarte. Exatamente. Durante o dia ou à noite, conforme também, se o carro for muito elaborado, mais dias existe. Exatamente. Por exemplo, os animados, o Armando ontem esteve aqui e já lá está há um mês e qualquer coisa a fazer. Umas coisas hoje, outras amanhã. Depende da quantidade de pessoas que colaboram. Eles também quando fazem mesmo. Pois é. Quando fazem, não, eles fazem todos fazem os anos. Sempre, mas é sempre carros. São sempre carros bastante elaborados. Mas pronto, mas é só para haver aqui uma ideia de que de facto os carros são bonitos, o desfile é bonito, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Acredito que sim. Para isso. Sim, senhora, mas olha, vamos esperar que vocês um destes. Mas vai acontecer. Um destes carnavais consigam fazê-lo. Ora bem. Querem deixar-vos alguma mensagem para os vossos outros osanos? Mais umzinho. Passa a mensagem para a malta. Não, estamos já batizados. Dia 31. Eu denunciei. Primeiro, nós, os novos integrantes, vamos ser batizados dia 31 pelos fundadores, vamos dizer assim. É Jesus. Vai ser perigoso. Vai ser um dia perigoso. Tem 10 desafios para cumprir. E depois no fim são avaliados. E são coroados prontas. As coroas estão prontas. Ok. Só nessa altura é que levam a coroa. Exatamente. É mais ou menos uma brincadeira que a gente vai fazer. É para a gente se rir, pronto. Sim, senhora. Não vai doer. Não. Vai descansar. Não, acredito. Pois o álcool apaga a dor. Exatamente. Lá está o que há de cura. É. Mas olha, quero mandar beijinhos ao pessoal que não está aqui disponível agora, porque lá está, a vida não deixa. Mas não estou aqui em presença, estou aqui em espírito. É isso. Mas e a toda a gente. Há sempre lugar à poesia. Sempre. Tá, e a toda a gente que nos ajuda e que nos dá disponibilidade para isto. E não se chateia com a gente por a gente desaparecer no Carnaval, que é importante, né? E respeitarem os nossos gostos. Ora bem. Mário. Uma palavra. Beijinhos para todos. Beijinhos para todos. E continua a acompanhar os osanos. Olha, para mim é sempre um gosto recebê-los aqui em estúdio. Igualmente. Bem-vindo, João, então, muito obrigado. Aos anos e estas coisas do Carnaval. Está rasquinho, está a tremer. Está aqui a fazer um buraco no chão. Espero que divirtas e que vocês muito obrigado, muito todos. Obrigado. E obrigada também pela alegria que também me ajudam a trazer ao nosso Carnaval. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.